Cheiro 89. Eu vi-o. A boca larga de Jocasta, tão parecida com a do seu sobrinho, alargou-se ainda mais num esgar repentino. Depois relaxou. Eu vi-o, repetiu. 30 mil libras em barras de ouro. Eu estava com eles na noite em que ele chegou à costa, trazido de bote do navio francês. Estava em 6 pequenas arcas, cada qual tão pesada que só podiam transportar 2 de cada vez, ou o bote iria ao fundo. Cada arca tinha a flor de lis gravada na tampa, todas com fechos de ferro lacrados com cera vermelha, e o lacre exibia a marca do anel do rei Luís, a fleur de lis. Um suspiro geral percorreu o aposento diante das suas palavras. Um suspiro coletivo de estarrecimento. Jocasta anuiu com a cabeça devagar, os olhos cegos abertos para as visões daquela noite no passado longínquo. Onde foi descarregado, tia? Perguntou Jamie em voz baixa. Ela anuiu com a cabeça devagar, como que para si mesma, os olhos fixos na cena que a sua memória representava. Em Inis Marair, disse ela, uma ilha minúscula ao largo de Coigar. Eu estivera a suster a respiração. Naquele momento soltei-a devagar e os meus olhos depararam-se com os de Jamie. Inis Marair, a ilha do povo do mar, a ilha das Silkis. Nós conhecíamos o lugar. Havia 3 homens. A quem o ouro fora confiado, disse ela. O Héctor era um deles. O meu irmão Dougal era outro. O terceiro homem estava mascarado. Todos estavam. Mas, obviamente, eu conhecia o Héctor e o Dougal. Eu não conhecia o terceiro homem, nem nenhum deles pronunciou o seu nome. Mas eu conhecia o seu criado. Um homem chamado Duncan Kerr. Jamie enrijecera-se ligeiramente ao ouvir o nome de Dougal. Ao ouvir o nome de Duncan Kerr, ficou paralisado. Havia também criados? Perguntou ele. 2, informou ela. E um sorriso breve e amargo torceu-lhe a boca. O homem mascarado levou o Duncan Kerr, como eu disse, e o meu irmão Dougal estava acompanhado por um de Leor. Eu conhecia-lhe o rosto, mas não sabia o seu nome. O Héctor tinha-me a mim para o ajudar. Eu era uma mulher forte e corajosa, como tu, Aleanan, como tu, disse ela suavemente apertando a mão de Brianna. Eu era forte, e o Héctor confiava em mim como não confiaria em mais ninguém. Eu confiava também nele, na época. Os ruídos lá de fora tinham desaparecido. Mas uma brisa entrava pelo vidro partido, agitando as cortinas, inquieta como um fantasma que ouve o seu nome chamado ao longe. Havia 3 barcos. As arcas eram pequenas, mas suficientemente pesadas para terem de ser carregadas por 2 pessoas. Nós colocámos 2 no nosso barco, o Héctor e eu, e remámos para longe dali, pelo meio do nevoeiro. Eu ouvia o barulho dos remos dos outros botes a bater na água, cada vez mais fracos à medida que se afastavam e depois desapareceram na noite. Quando foi isso, tia? Perguntou Jamie com os olhos fixos nela. Quando é que o ouro chegou de França? Demasiado tarde, sussurrou ela. Demasiado tarde, maldito Luís! Exclamou ela com uma fúria repentina que a fez endireitar-se na poltrona. Maldito seja o francês miserável e que os seus olhos apodreçam como os meus. Pensar no que poderia ter sido se ele tivesse sido fiel ao seu sangue e à sua palavra. Os olhos de Jamie encontraram os meus de esguelha. Demasiado tarde. Se o ouro tivesse chegado mais cedo, quando Carlos aportou em Glenfinnan, talvez, ou quando tomou Edimburgo e por algumas semanas dominou a cidade como um rei reconduzido ao trono, o que teria acontecido? A sombra de um sorriso tocou nos lábios de Jamie com pesar e ele olhou para Brianna, depois novamente para mim, a pergunta feita e respondida nos seus olhos: o que teria acontecido? Estávamos em março, disse Jocasta, recuperando da explosão de raiva. Uma noite gelada, mas límpida como gelo. Eu fiquei no alto do penhasco e olhei para o mar até muito longe. E o caminho da lua estendia-se como ouro sobre a água. O navio aproximou-se por aquele caminho prateado, como um rei para a sua coroação. E eu achei que aquilo era um sinal. A sua cabeça voltou-se para Jamie e a boca torceu-se bruscamente. Eu ouvi-o a rir. Então, disse ela, o Black Brian, ele que me tirou a minha irmã, seria bem próprio dele. Mas ele não estava lá. Acho que eram apenas os gritos das silkies. Eu observava Jamie enquanto ela falava. Ele não se moveu, mas como num passo de magia, os pelos ruivos do seu braço eriçaram-se, brilhando como fios de arame à luz da vela. Não sabia que a tia conhecia o meu pai? Disse ele, uma leve contundência na voz. Mas vamos deixar isso de lado por enquanto, tia, disse Março. Ela anuiu com a cabeça. Demasiado tarde, repetiu ela. Devia ter chegado 2 meses antes, segundo o Hector. Houve atrasos. Fora realmente tarde demais. Em janeiro, após a vitória em Falkirk, tal demonstração de apoio da França poderia ter sido decisiva. Mas em março, o exército das Terras Altas já se deslocava para o norte, tendo regressado de Derby, depois de desistirem de invadir a Inglaterra. A última e ténue hipótese de vitória fora perdida, e os homens de Carlos Stuart marchavam agora para a destruição em Culloden. Com as arcas a salvo em terra firme, os novos guardiões do ouro conferenciaram sobre o que fazer com o tesouro. O exército estava em marcha, e Stuart com ele. Edimburgo estava novamente nas mãos dos ingleses. Não havia nenhum lugar seguro para onde levar o tesouro, nem mãos confiáveis nas quais ele poderia ser depositado. Eles não confiavam no O'Sullivan ou nos outros que cercavam o príncipe, explicou Jocasta. Irlandeses, italianos, o Dougle disse que ele não tivera tanto trabalho para ver o ouro dissipado ou roubado por estrangeiros. Ela sorriu um pouco sombriamente. Ele quis dizer que não queria arriscar-se a perder o crédito por tê-lo conseguido. Os três guardiões já não estavam dispostos a confiar uns nos outros, tanto como nos conselheiros do príncipe. A maior parte da noite foi gasta a discutir na gélida sala de cima de uma taberna miserável. Enquanto Jocasta e os dois criados dormiam no chão entre as arcas lacradas a vermelho. Por fim, o ouro foi dividido. Cada homem ficou com 2 arcas, jurando com o próprio sangue manter o segredo e guardar o tesouro fielmente, em confiança para o seu monarca legítimo, o rei Jaime. Fizeram os 2 criados jurarem também, disse Jocasta, cortaram cada um dos homens e as gotas de sangue brilharam mais vermelhas à luz da vela do que os lacres das arcas. A senhora também jurou? Perguntou Brianna serenamente, mas seus olhos estavam intensamente focalizados na figura de cabelos brancos na poltrona. Não, eu não jurei. Os lábios de Jocasta, ainda bem delineados, curvaram-se ligeiramente como se achasse graça. Eu era esposa do Hector. Na época, O juramento dele incluía-me. Aflitos com a posse de tanta riqueza, os conspiradores deixaram a taberna antes do amanhecer, enrolando as arcas em cobertores e trapos para as ocultar. Uma dupla de viajantes chegou quando a última arca era levada para baixo. Foi a chegada deles que salvou a vida do dono da taberna, pois era um lugar desolado e ele era a única testemunha da nossa presença ali naquela noite. O Dougal e o Hector não teriam pensado em fazer isso, mas o terceiro homem pretendia livrar-se do taberneiro. Eu vi-lhe isso nos olhos, na maneira como se agachava enquanto esperava ao pé da escada com a mão na adaga. Ele viu-me a observá-lo e sorriu-me por baixo da máscara. — E esse terceiro homem nunca tirou a máscara? Perguntou Jamie. As suas sobrancelhas ruivas contraíram-se, como se por absoluta concentração ele pudesse recriar a cena que via mentalmente e identificar o estranho. Ela abanou a cabeça. Não, eu questiono-me quando penso nisso à noite. Se eu reconheceria o homem se o visse outra vez? Creio que sim. Ele era moreno, um homem esbelto, mas com uma determinação de aço. Se eu pudesse ver-lhe os olhos outra vez, teria a certeza. Mas agora, encolheu os ombros. Eu reconhecê-lo-ia apenas pela voz? Não sei. Já passou tanto tempo. Mas esse homem não era irlandês? Duncan ainda estava pálido e suado, mas erguera-se sobre um dos cotovelos, ouvindo com profunda atenção. Jocasta assustou-se ligeiramente, como se se tivesse esquecido da presença dele. Ah, não, Adwine, um escocês, pela sua fala, um cavalheiro das terras altas. Duncan e Jamie trocaram um olhar. O Mackenzie ou um Cameron? Perguntou Duncan suavemente. E Jamie anuiu com a cabeça. Ou talvez um dos Grant? Eu compreendi as especulações dos dois. Havia um leque surpreendentemente complexo de associações e feudos entre os clãs das Terras Altas. E havia muitos que não iriam cooperar numa empreitada de tamanha importância e sigilo. Colin Mackenzie tinha negociado uma estreita aliança com os Cameron. Na realidade, a própria Jocasta fora parte da aliança. O seu casamento com o chefe Cameron, um símbolo desse pacto. Se Dougal Mackenzie era um dos homens que tinham engendrado a recessão do ouro francês e Hector Cameron era outro, a probabilidade é de que o terceiro homem fosse alguém de um desses clãs ou de outro em que ambos confiavam. Mackenzie, Cameron ou Grant. E o facto de Jocasta não reconhecer o homem de vista aumentava as hipóteses dele ser um Grant, pois ela conheceria a maioria dos arrendatários mais importantes dos clãs Mackenzie e Cameron. Mas não havia tempo agora para tais considerações. A história ainda não terminara. Os conspiradores separaram-se então, cada qual seguindo o seu próprio caminho, cada qual com um terço do ouro francês. Jocasta não tinha a menor ideia de que Dougal Mackenzie ou o desconhecido tinham feito com suas arcas. Hector Cameron colocou as duas arcas que levou consigo num buraco no chão do seu quarto, um antigo esconderijo feito pelo seu pai para esconder objetos de valor. Hector pretendia deixá-las ali até que o príncipe chegasse a um local seguro, onde pudesse receber o ouro e usá-lo para a consecução dos seus objetivos. Mas Carlos Stuart já estava em fuga e não encontraria um local de descanso ainda por muitos meses antes que ele alcançasse o seu refúgio final. Sobreveio o desastre. O Hector deixou o ouro e a mim em casa. e foi unir-se ao príncipe e ao exército. No dia 17 de abril, ele surgiu no pátio ao pôr do sol, com o seu cavalo a espumar. Apeou-se, entregou o pobre animal a um cavalariço, depois entrou a correr em casa e pediu-me que reunisse todos os objetos de valor que pudesse, pois a causa estava perdida e tínhamos de fugir ou morrer com o Stuart. Cameron era rico mesmo naquela época e suficientemente astuto para ter conservado a sua carruagem e os seus cavalos, em vez de os doar à causa Stuart. Também suficientemente astuto para não levar com ele as duas arcas de ouro francês na sua fuga. Pegou em 3 barras de ouro de uma das arcas e entregou-mas. Eu escondi-as debaixo do banco da carruagem. Ele e o cavalariço carregaram as arcas para a floresta. Não vi onde as enterraram. Era meio-dia de 18 de abril, quando Hector Cameron embarcou na sua carruagem com a mulher, o cavalariço, a sua filha Morna e 3 barras de ouro francês, e partiu a toda a velocidade para o sul, em direção a Edimburgo. A Seonag estava casada com o senhor de Garth. Logo no início, ele declarou-se pelo Stuart e foi morto em Culloden, embora, é claro, não soubéssemos disso na altura. A Clementina já era viúva e vivia com a irmã, em Rovo. Ela respirou fundo, estremecendo ligeiramente, revivendo a contragosto os eventos que narrava, incapaz de lhes resistir. Supliquei ao Hector que fôssemos para Rovo. Era um desvio de apenas 16 quilómetros. Não seriam necessárias mais do que algumas horas. Mas ele não queria parar. Não podíamos, disse ele. Era um risco muito grande gastar tempo para as ir buscar. A Clementina tinha 2 filhos. A Seonag, apenas 1. Demasiada gente para a carruagem, disse ele. Iria atrasar-nos muito. Não para as levar connosco, disse-lhe eu. Apenas para as avisar, para as ver mais uma vez. Ela fez uma pausa. Eu sabia para onde íamos. Tínhamos conversado sobre isso, embora não soubesse que ele já tinha tudo preparado. Hector Cameron fora um jacobita, mas também um avaliador perspicaz da condição humana. E não era o homem de arriscar a vida numa causa perdida. Vendo a situação a desmoronar-se e temendo o pior, planeou cuidadosamente uma fuga. Sem ninguém saber, tinha preparado algumas malas de roupa e utensílios. Trocou a sua propriedade pelo máximo de dinheiro que conseguiu e secretamente comprou 3 passagens em aberto de Edimburgo para as colónias. Às vezes não o consigo culpar, disse Jocasta. Ela sentava-se absolutamente direita, a luz das velas a refletir-se-lhe no cabelo. Ele pensava que a Seonag não partiria sem o marido e que a Clementina não arriscaria a vida dos seus filhos no mar. Talvez ele estivesse certo a esse respeito e talvez avisá-las não tivesse feito qualquer diferença, mas eu sabia que não as voltaria a ver novamente. A sua boca fechou-se e ela engoliu em seco. De qualquer modo, Hector recusara-se a parar, temendo ser perseguido. As tropas de Cumberland tinham-se encaminhado para Culloden, mas havia soldados ingleses nas estradas das Terras Altas e a notícia da derrota de Carlos Stuart espalhava-se como ondas de um redemoinho, movendo-se cada vez mais depressa, num turbilhão de perigo. No entanto, os Cameron foram descobertos 2 dias mais tarde, perto de Ochtertyre. Uma das rodas desprendeu-se da carruagem, disse Jocasta com um suspiro. Meu Deus, ainda a vejo agora a girar sozinha pela estrada abaixo. O eixo partiu-se e não tínhamos outra escolha a não ser acamparmos à beira da estrada durante a noite, enquanto Hector e o cavalariço se revezavam a tentar consertá-la. A reparação levara a maior parte do dia e Héctor ficava cada vez mais inquieto à medida que este progredia, a sua ansiedade a contagiar o resto do grupo. Nessa altura eu não sabia o que ele vira em Culloden, disse Jocasta. Ele sabia muito bem que se os ingleses o levassem, estaria tramado. Se não o matassem ali mesmo, seria enforcado como traidor. Transpirava enquanto trabalhava, mais por medo do que pelo esforço do trabalho. Mas mesmo assim, os seus lábios comprimiram-se por um instante, antes de continuar. Estávamos na primavera e anoitecia cedo. Já estava quase escuro, quando conseguiram recolocar a roda na carruagem e todos subiram de novo a bordo. A carruagem estava numa pequena depressão, quando a roda se soltara. O cavaleiriço apressou os cavalos ao longo de uma subida e mal atingimos o topo da colina, dois homens com mosquetes saíram das sombras e postaram-se na estrada à nossa frente. Era uma unidade de soldados ingleses, homens de Cumberland, tendo chegado demasiado tarde para se juntarem aos vitoriosos em Culloden. Estavam inflamados pelas notícias que chegavam, mas frustrados por não terem participado da batalha e prontos para se vingarem como pudessem dos escoceses em fuga. Sempre de pensamento rápido, Héctor afundara-se num canto da carruagem, mal viu os soldados, com a cabeça inclinada e um chale por cima dela, fingindo ser uma mulher idosa profundamente adormecida. Seguindo as instruções que ele lhe tinha sussurrado, Jocasta inclinara-se para fora da janela, preparada para fingir ser uma respeitável senhora a viajar com a filha e a mãe. Os soldados não esperaram para ouvir o que ela tinha para dizer. Um deles abriu a porta da carruagem com um safanão e arrastou-a para fora. Morna, em pânico, saltou da carruagem atrás dela, tentando arrancar a mãe das garras do soldado. Outro homem agarrou a jovem e arrastou-a para trás, de modo que ele ficou entre Jocasta e a carruagem. Mais um minuto e eles arrastariam a avózinha também para fora, descobririam o ouro e isso seria o nosso fim. Um tiro de pistola assustou-os, imobilizando-os momentaneamente. Inclinando-se pela porta aberta da carruagem, Héctor disparara sobre o soldado que agarrava Morna, mas havia pouca luz. Talvez os cavalos estivessem deslocados, sacudindo a carruagem. O tiro atingiu Morna na cabeça. Corri para ela, disse Jocasta. A sua voz estava rouca, a garganta seca e áspera. Corri para ela, mas o Héctor saltou e agarrou-me. Os soldados estavam todos de pé, paralisados com o choque. Ele puxou-me de volta para dentro da carruagem e gritou para o cavalariço que partisse, que seguisse em frente. Ela umedeceu os lábios e engoliu uma única vez. Ela está morta, disse-me ele. Consecutivamente repetia, ela está morta, não há nada que possamos fazer. E agarrou-me com força, pois eu ter-me-ia atirado da carruagem abaixo no meu desespero. Devagar, ela afastou a mão de Brianna. Precisara de apoio para começar a sua história, mas não para terminar. Cerrou os punhos, pressionando-os com força contra o linho branco da sua camisa, como se quisesse estancar o sangue de um útero profanado. Nessa altura já estava muito escuro, disse ela, e a sua voz parecia remota e distante. Eu vi o clarão de incêndios refletidos no céu mais a norte. As tropas de Cumberland espalhavam-se, saqueando e incendiando. Chegaram a Rovo, onde Clementina e Seonag estavam com as suas famílias e incendiaram a mansão. Jocasta nunca soube se morreram no incêndio. Ou mais tarde, de fome e de frio, na gélida primavera das terras altas. Assim, o Héctor salvou a sua vida e a minha, de uma maneira ou de outra, disse ela ainda absorta. E é claro, salvou o ouro. Os seus dedos procuraram o anel outra vez, girando-o lentamente no seu suporte de madeira, as pedras captando a luz da lamparina a cintilar. De facto, murmurou Jamie. Os seus olhos estavam fixos no rosto cego, observando-a intensamente. Pareceu-me injusto que ele a observasse daquela maneira, quase a julgá-la, quando ela não lhe podia devolver o olhar, ou sequer saber como é que ele a estava a olhar. Toquei-lhe e ele olhou-me de esguelha. Depois pegou-me na mão, apertando-a com força. Jocasta pôs os anéis de lado e levantou-se, inquieta, agora que a pior parte da história fora contada. Dirigiu-se ao banco, sob a janela, ajoelhou-se lá e afastou as cortinas. Era difícil acreditar que fosse cega, vendo-a mover-se com tanta determinação. E, no entanto, aquele era o seu quarto, o seu lugar, e cada objeto nele estava escrupulosamente colocado, de modo que ela pudesse movimentar-se sozinha. Pressionou as mãos contra o vidro gelado e a noite lá fora, e uma névoa branca de condensação espalhou-se à volta dos seus dedos como chamas frias. O Héctor comprou este local com o ouro que trouxemos, disse ela. A terra, a serraria, os escravos. Para lhe fazer justiça, o seu tom de voz sugeria que ela não se sentia inclinada a fazer isso. O valor da propriedade agora deve-se em grande parte ao trabalho. Mas foi o ouro que a comprou, para começar. E quanto ao juramento dele? Perguntou Jamie suavemente. O que é que tem? Disse ela e riu-se brevemente. O Héctor era um homem prático. Os Stuart estavam acabados. Que necessidade tinham de ouro em Itália? Prático? Repeti, surpreendendo-me a mim própria. Eu não pretendia falar, mas achei ter ouvido algo de estranho no modo como Jocasta disse aquela palavra. Evidentemente, eu tinha ouvido. Ele virou-se para nós, voltando-se diretamente para a minha voz. Sorria, mas um frio percorreu uma espinha ao vê-la. Sim, prático, disse ela anuindo com a cabeça. As minhas filhas estavam mortas. Ele não via nenhuma razão para desperdiçar lágrimas com elas. Nunca as mencionava, nem me deixava fazê-lo. Foi um homem de valor, um dia, e siluía outra vez. Não tão fácil aqui, se alguém soubesse. Ela exalou um som pesado de raiva reprimida. Posso dizer que não há ninguém aqui, nesta terra, que sequer saiba que um dia eu fui mãe. A senhora ainda é, disse Brianna suavemente. Isso eu sei. Ela olhou para mim e os seus olhos azuis encontraram os meus, escuros de compreensão. Sentia picada de lágrimas atrás do sorriso que lhe devolvi. Sim, isso ela sabia, assim como eu. E Jocasta também. Rugas no seu rosto relaxaram durante um momento, a fúria e o desespero recordado, deslocados por um momento pela saudade. Caminhou lentamente até onde Brianna estava sentada no banquinho e colocou a mão livre na cabeça. Ficou pousada ali durante uns segundos, depois deslizou para baixo, os dedos longos e sensíveis a sondar as fortes maçãs do rosto de Brianna, os seus lábios largos e o nariz aquilino e longo, traçando o curso das lágrimas pelo seu rosto. Sim, Aleanan, disse ela suavemente, tu sabes o que eu quero dizer. Tu sabes agora porque é que te deixaria esta propriedade ou para o teu filho? Jamie tossiu, interrompendo antes que Bree pudesse responder.